Olá, ouvintes da Rádio Fiscar, a gente está aqui em Brasília, num momento até histórico, vamos dizer assim, pela votação da PEC 241. Eu estou com o deputado do Pará, Nilson Pinto. Deputado, o senhor já foi reitor da Universidade Federal do Pará. Para nós lá na universidade, todo mundo está com grande apreensão com isso. O senhor acha que essa medida pode impactar muito negativamente as universidades federais para os próximos 20 anos? Como é que o senhor vê essa relação? Na verdade, todos estão apreensivos em todas as áreas, porque esta é uma medida de contenção, uma medida forte, uma medida séria. Nós chegamos a uma situação em que mais de 40% do que nós arrecadamos é gasto com o pagamento dos juros da nossa dívida. Não é nem do principal, é do juro da dívida. Então nós estamos numa situação de inadimplência quase total. Ou se toma uma medida para se conter esse gasto, para poder aos poucos retomar nossa capacidade de investimento, ou então o país vai à insolvência completa. Eu comparo a situação do Brasil com a de um doente terminal, em câncer em estado avançado, que precisa, para ter chance de se salvar, fazer um tratamento quimioterápico intensivo. Ou faz a quimioterapia com todos os efeitos colaterais, com toda a dor que ela traz, ou então o caminho é a morte. Nós estamos nessa situação, essa é a opção que nós temos que fazer. Portanto, não existe solução que seja crescimento. A solução que nós temos é de contenção e tentando preservar aquilo que é mais importante. Educação e saúde estão previstos para serem preservados. No final das contas, o que se pretende é que não se gaste a cada ano mais do que se gastou no ano anterior, corrigida a inflação. Então, não haverá redução nominal de despesas, haverá um aumento de despesas a cada ano, mas é apenas contemplando o que foi a inflação naquele período. Então, não haverá condições de fazer investimentos de grande escala, aumentar drasticamente o orçamento de um ano para outro. Ao longo de vários anos, vamos ter que fazer isso para poder ter condições de conseguir recursos para reestruturar o nosso endividamento e voltar a ter condições de crescer. Educação, portanto, não deverá ter problemas de larga escala. Outros setores certamente serão mais atingidos. No final das contas, nós temos aqui na Câmara uma discussão bastante forte sobre este assunto. O teto que deverá ser ampliado a cada ano apenas no que for a variação da inflação, ele é o teto é global, né? Dentro deste teto, dentro dos componentes das várias despesas, uma ou outra pode ter, inclusive, um aumento maior do que a inflação, desde que se corte mais em outros setores. Essa é a discussão que nós vamos ter ao longo dos próximos anos. Ou seja, vamos ter no Congresso que definir rigorosamente quais são as nossas prioridades. E para isso serve o Congresso Nacional. Muito obrigado. Diego aqui de Brasília. E a gente continua fazendo a cobertura aqui da PEC, da votação da PEC 241.